tava bebinho, ela passou, me olhou, sabe que eu sou facinho. Eu tava bebinho, ela passou, me olhou, sabe que eu sou facinho. Eu tava bebinho, ah. Ei maluca, vou beijar sua nuca. Enquanto cê fala, orelha cê me catuca. Quando a gente foi pra Moreré, eu dancei forró com outra mulher. Cê ficou me olhando, perguntando qual que é. Cê ficou me olhando, perguntando qual que é. Cortei na maquininha e não usei gilete. Deixei a bonitinha, minha pica pro boquete. Sei que cê se amarra na farra, cê se diverte. A gente bebe uísque e gomita no carpete. Ela falou putaria, disse que já tava na balada uns dias. Tava fumando e mexendo com bebida. Tava beijando uns cara e umas mina. Quando eu fico bravo, por favor não me ignore. Eu sei que cê se acalma quando eu vou no clitóris. Muito gata, eu não tinha esse costume. Seu olho brilha igual popô de vagalume. Pensa que é esperta, vagalume é muito mais. Ele pisca a bundinha, coisa que você não faz. Vagalume é bem da hora, acende e apaga. Tipo sua erva quando ela vira baga. Saiu com outro artista, fiquei com ciúme. Será que não percebe que eu sou seu vagalume? Eu tava bebinho, ela passou, me olhou, sabe que eu sou facinho. Eu tava bebinho, ela passou, me olhou, sabe que eu sou facinho. Eu tava bebinho, ela passou, me olhou, sabe que eu sou facinho. M.E. Eu tava bebinho, ela passou, me olhou e eu tava ali tão sozinho. Ninguém olhava pra mim, mas meu parceiro me falou que ela tava assim tão na minha. Então me atrevi, logo eu, suco de fruto mais introvertido da turminha. Ela tá tão na minha, será? Não faz sentido porque tem vários carinhos. Jogado aos seus pés, eu sou Leone ou talvez seja algum Moisés. Pra que ela tem fiéis, se não quiser nada sério, tudo bem, tendo filme seus papéis. Não, não quero que se assuste, sente seu gosto, sabor de tutti-frutti. Aquilo lá embaixo parecia um iogurte, é que gosto, não se discute. Na perna dela ou em qualquer hortifruti, me senti abençoado e nem tomei absolute. Mas a cachaça foi de cuti-cuti. Seu pelo arrepiava, cê gemia e eu passava a pata. É outro patamar, eu vim pra te amar. Você é uma pata, solta a franga, faz quá quá. Eu tava bebinho, ela passou, me olhou, sabe que eu sou facinho. Eu tava bebinho, ah. Eu tava bebinho, ela passou, me olhou, sabe que eu sou facinho. Eu tava bebinho.